9922, seu controle Salvador. Desça para 5000, ajustado na 011. Meu bem, 011, boa tarde. Otávio Serra, chame no através do farol da barra. Farol da barra. Sim, frequência livre. Prossegue frequência livre, Santo Serra, 3451-198, boa viagem. 198, boa. É 225. Controle Salvador 3, controle Salvador 353, 45, saída da EL, passando 2000. 34 está agora 8.7 milhas para a Duna, livre aproximação ILS. ONU 434, obrigado. Oceano 225, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Ciente, 6225. Passarei do 223 Alagoinhas, vou liberar a restrição de altitude na chegada Bonf, vai descer até 4000. 4000, passarei do 223. Controle altitude 3663, bom dia, confirmação hotel. Bom dia, 3663, desça para 8000, ajustado 10, 11 na chegada Bonf. 8000, ajustado 1011 na Bonf, altitude 3663. Oceano 225 está sob adoração direita. Prova 230, desça para 2000, está limitado pelo custo do localizador. Vai voar no máximo meia dúzia de milhas para girar à esquerda. Oceano 225. Prova 230, descendo para 2000 pés, limitado pelo localizador, o 6225. Azul 9136, isto é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 6000, ajustado 10, 11, na chegada dela. 6000, obrigado. Romeu Alfa Índia Bravo, chame Recife 1-2685. 2685, bom dia, obrigado, Alfa Índia Bravo. Boa. Localizador, gol no 434. 434, Duna localizador em aproximação, agradecemos a sua colaboração. Cheque o trem, chame a torre, a frequência é 118, meia dúzia, câmbio. Opa, agradecemos o seu controle também, obrigado, bom trabalho. Oceano 225, curva esquerda para 140 para interceptar o curso do localizador. No localizador, autorizado a aproximação, ILS aguardando transferência, Oceano 225. Para 140, limite ao localizador, aguardando a transferência, 225. 3179, chame Recife, a frequência é 13325. Recife 13325, bom dia, 3179. Boa. 34, check trem 050 graus, 612, livre pouso no Zé. Trem checado, ano 434, livre pouso no Zé. Super. Livre nas restrições de altitude, descendo para 2 mil pés, bom, 922. Controle, é o guardião 06. Guardião 06, controle. Diamantina para o CAB, já decolando através de gestão, prosseguindo direto. Chame na final, guardião 06. 06. Oceano 225, intercepta o pulso do localizador. A sua distância por externo agora 6.3 milhas. Cheque o trem. Em redução, torre. Frequência 118, meia dúzia. Bom pouso. Vai checar o trem. 118, meia dúzia. Oceano 225, obrigado. Até o regresso. Até. Com o 922, vamos modificar sua instrução para pouso. A partir de agora, o senhor vai voar para Duna, em descida para 2000, em Duna ILS autorizado. Gol 1922. Direto Duna, pós-Duna é autorizado ILS, vai chamar estabilizado 922. TAM 3663 em descida para 5000, aproxima-se de Alagoinhas, a velocidade 250 nós, câmbio. 250 nós, 5000, o TAM 3663. Passaria do 223, aproxima-se de Bonfim, a 8000 ainda, com liberação de altitude, prossiga para 3000. 3000, passageiro 2223. Guardião 06 na final para o CAP. Bom pouso, Capitão Guardião. Obrigado. Azul 9136, liberada a restrição de altitude, prossiga para 4000, está voando sobre a água. Gente, é 4000, azul 9136. Trip 5345, agora chame o Centro Recife, a frequência é 13325, câmbio. Recife 133-25, 35345. Bom dia, controle, Oceano 63, 1-2. Oceano 63, 1-2, para o controle Salvador, meu cordial, capitão. Vamos descer para 6000, ajustado agora 1-0-1-2, a chegada é a Mário. Copiado, 6000, 1-0-1-2, na Mário, 63-1-2. Senhores aeronavegantes, a correção no ajuste do altímetro agora 1-0-1-2, câmbio. Obrigado. Autorizado pouso, 6225. Aí, no 434, da pista na faixa. Gente, ao 59, chame o solo agora em 1219. Bom dia. Solo 1219, bom trabalho, voo no 434. Passaria do 223, vai cruzar a linha do litoral e iniciar o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Eu preciso de uma velocidade agora de 180 nós. Reduzindo 180, passaria do 2223. Ok, 180 nós na velocidade e descida para 2000 pés. É o número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da Gol. Está agora próximo ao farol da Barra. 2.0092, reduzindo para 180, passageiro 2223. 663, ao passar 10.000, reduzir para 220, é o número 5 para pouso. Passar 10.000, reduzir 220, paciente número 5, 3663. Azul 9136, Mari, liberado a altitude, vão prosseguir para 2.000 pés. 2.012 altitude, Azul 9136. Passaria do 223, passa 3.300 para 2.000 pés, com 180 a nós, agradecemos a sua colaboração. Está autorizada a aproximação ILS. Apesar de LS, passaria do 2.225. 225, solo ao 01, chame o solo agora 219. 219, 6225. Solo Salvador, bom dia, Xanar 6225. 25, bom dia, táxi via Alfa, Pate 3, portão 1 no Pate 1. Alfa, Pate 3, portão 1 no 6225. Meia gol no 922, obrigado. Boa. Tan 3663, libero a restrição de altitude, desça para 3.000. Tan 3663. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Menavenda, e transfere com informação até. Romeu Novamba transfere, este é o controle Salvador, desça para 7.000, ajustado 1012. A velocidade 250 nós, número 7 para pouso. Como número 7, descendo para 7.000, 250 nós, 1012 November. Grenado controle. Tanto é 30 graus, 5 nós. Tem a livre pouso na 90, gol na 22. Mantenha a 79. 7.300 em descida para 2.000 pés. Retoração esquerda, proa 030. Está limitado pelo curso do localizador. A gente vai perder altitude e velocidade. Redução para 210, azul 9136. Esquerda 030, limitada ao lote, reduzindo para 210, azul 9136. Ambiente, qual parte? Parte 4? 4451. Além desse, vai ter mais algum voo hoje? São 8, né? 8 convertidos. São 8 voos convertidos. Tem de 500 pés? 500 pés, eu vou liberar pelo setor norte. Tem de condições de decolagem direta com o Pro Norte? Direta com o Pro Norte. Beleza, vou sobrevoar o Candeia, decolagem do 44 com o Pro Norte. O controle 19.8, torre 18.6 e o transponder 0.17. Autorizador 5.18.6, grato você. Boa. Torre 0.1.1.7, o transponder, estando de Bravo. Bravo, correto, qual é o PLB? PLB de 4 a bordo. 4 a bordo, chame torre 18.6, acionamento táxi. Grato. Fala, Palito. Tá muito bravo. Isso, libera a restrição de altitude em descida para 4.000, voa sobre o mar. Direto para 4.000, oceano, 602. Romeu November, em descida agora para 5.000 pés. 5.000 pés, November. Livre. Boeing da Goa, 1 milha, da cabeceira 1-0. está reduzindo, aguardando a pista limpa. Traffic coordination, altimeter 1012, bomb arrival, runway 10, over. Okay, 8000, 1012, slow to 250 knots, bomb arrival, runway 10, break 980. Tá 3063, está cruzando a linha do litoral, iniciando o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, desça para 2000 pés. Para 2000, tá, 3663. Oceano 312, ainda na descida, reautorizo agora, 3000, câmbio. 3000, 6312. Romeu Novamba para 4000, voe para Itape agora. Vai voar direto Itape, November. Positivo. Muito bom dia, Gono 922, livrando. 922, bom dia. Táxi Alfa, Kilo, via Bate 3 até o portão 612 no pátio principal. Então, Alfa Kilo pelo pátio 3, vai para o 612 no pátio principal. Gono 922. Para pouso. Iniciando a redução, o TAC 3663. Azul 9136 está 5 milhas e meia para o externo. Redução, cheque pré-pouso, chame a torre, 118612. 186, azul 9136. Azul 9136, LS X-ray, pistão a zero. Azul 9136, chame passando externo, com trem embaixo travado, ajuste 1012, 1012. Segue um Embraer da Passarela. O tráfego encontra-se a aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10, guarde pista livre. 7, 9136. 6312. Romeu Novamba, está passando 14.400, vamos prosseguir também para 2000. Prossegue na descida para 2000, November. Oceano 312, Vitoração, foi na proa 030, está limitado pelo localizador. Proa 030, localizador no limite, Oceano. American Niner 80, cliente you 5000. 5000, American Niner 80. 08, libera a direita, 1219, o solo. 219, grato. Baixa aí, travou visual, 9136 da Azul. 7, 9136, o vento é 30 graus, 62 nós, pouso autorizado. Repouso, 90, Azul 9136. Ilha de Itaparica à esquerda, vamos curvar para o localizador. Agora a pro é 065 livre LS, câmbio. 065 ainda, não estamos avistando a ilha, infelizmente. Livre para o localizador. Oi, Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, está livre o táxi até o ponto espera. Dá 17, chame para ingresso e decolagem. Autorizado. Processo de parada. Ok, tem condições de decolar com proa norte? Vamos ver com proa norte, eu vou ligar para norte para facilitar. Ok, eu tenho a sequência em LS, fique atento, a final da 1-0, um Embraer, um Airbus e um outro Airbus, são três tráfegos aí, está livre a decolagem com proa norte, o vento é 30 graus, 62 nós, informe fora do solo. Iniciando o de abraço. Ado. Vamos abreviar essa trajetória, Trip. Voe para Bonf, para a chegada Bonf. Voando para Bonf, muito obrigado, amigo. Romeu Novamba está sob vetoração. Voe à esquerda, voe na proa 030, descendo para 2000, limitado pelo localizador. Nessa proa, vai perder altitude e velocidade. 210 na velocidade agora. 210 velocidade, proa 030, limitado pelo LOC. Romeu Novamba. Positivo, em descida para 2000 pés. 2090. Ano zero, proa norte, controle agora 19-8. 19-8 está retorno. É. Controle, muito bom dia. É o Papa Romeu, Tango de Abravo. Papa Romeu, Tango de Abravo, este é o controle, Salvador. Meu cordial. Bom dia. Vou fazer um sobrevoo na região de Candeias, está a 16 minutos. 16 minutos e 15 milhas afastado. Positivo, sempre na escuta, câmbio. Atua permanente. American 980, speed now 220, number 4, for landing. 220 on the speed, number 4, American 980. Yes, sir, now you're passing 10,000, they sent it to you 4,000. Down to 4,000 feet, American 980. Yes, sir. Kilo, pátio 3, para a posição 9, no pátio 1, azul 9, 1, 3, 10. Oceano 312, está 5 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Vai checar o trem, chama a torre 118-612, bom pouso. Oceano 312. Oh, muito obrigado, meu amigo. Chama na torre agora, parabéns pela qualidade do seu serviço aí. Um abraço. Papá Romeu. Novembro está passando 5.200, vamos para o localizador. Direita, proa 080, livre LS, aguarde transferência. Direita 080, limitado pelo LOC, Romeu Novembro. Positivo, a proa é para interceptar o localizador. Gente, chame passando externo. Ajuste é 1012, número 2 para o pouso. Gente. P5217, a nordeste de Alagoinhas, altitude 1612 de 1.300, reautorizado para 5.000. Autorizado para 5.000, P5217. Passando externo 6312. 6312, continue na aproximação, a voz já tocou a pista, aguarde só um instante para a liberação do pouso. Aguardando. 3663 no solo, zona 4, libera direito no 219 o solo. 219, 3663. Na 6312, o vento 020 graus, 5 nós, pouso autorizado. Livre pouso na 06312. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3 e parqueia posição 4, pátio principal. Confirma, pátio 3 ou principal? Pátio principal, vai taxiar via o pátio 3 e parquear no principal na posição 4. Ok, entendido. Táxi via Kilo. Pátio 3, principal no Finger 4, né? 3663. Correto. American 980, rate of vectors for sequence C, right heading 235, descend to 2,000 feet. Your limit is the localizer. Okay, 235 on the heading down to 2,000 feet for American 980. Yes, sir. Romeu, Romeu, Novampa, no localizador em aproximação. Vão checar o trem, chamar a torre, 1186 para instruções de pouso. Romeu, Romeu, Novampa. 7186, bom dia, bom trabalho, grato. Meu cordial, bom pouso. Torre de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, está 2 milhas para o marcado externo. Sente o Romeu, Romeu, November, continue na aproximação, aguarde pista no zero livre, o ajuste no 012. 1012, vai aguardar a pista livre, Romeu, Romeu, November. Oxana 6312 no solo, 16, libera a direita, 1219 o solo. Direita, 1219, vai chamar. Solo, bom dia, o chinelo 6312 livrado. Tem pouso autorizado no zero, vento 30 graus, 5 nós. Baixado e travado, livre pouso na 10, Romeu, Romeu, November. Andou? 312 vai prosseguir Alfa Kilo via pátio 3 e a posição é a 03 do pátio principal. Gente, via Alfa Kilo, pátio 3 para o Finger 3, 6312. Crush American 980 established on the localizer runway 10. Roger, clear for approach, American 980. Clear for the approach for 10, American 980. American 9804, my advance over the object, check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instructions. 118.6, American 980, good day. Okay. American 980 is with you on the ILS X-ray runway 10. Good morning, American 980, make straight in runway 10 and stand by runway vacated, altimeter setting 1012. 1012.